Alô, Janeiro 62, Corona. Janeiro 6212, boa noite, táxi via Alfa Juliette 07 ao portão. Alfa Juliette para o 07-6209. O nome é 06, desce para 2000 pés, o ajuste na 09, reporta estabilizado em LS, que se redepista na 0. Plano 643, boa noite, aciona identificação, autorizada chegada BONF, desce, mantém 4000 pés, QNH na 09. Chegada BONF para 4809, Gol 643. Janeiro 6258, desce, mantém o nível 050, o ajuste na 09. Desce 050 ou 5000 com ajuste 1019? Nível 050, com ajuste na 09. 50. Na 3152, desce, mantém o nível 060, o ajuste na 09. Salvador, boa noite, 7809, passe na 6001, Webjet 67, correção 5809, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desce, mantém o nível 070, o ajuste na 09. Desce na Mari, desce na 070 com 1019, copiado 809. Xené 6258, redução para 2209. Exemplo 229, 6258, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 9 milhas e meia, está com o rumo nordeste, é um Boeing 738 da Gol, está com 210 nós de ground speed, passando 5000 pés para 2000 pés. No tráfego, aqui não esquece, vai reduzir para 300 nós, tá bom? Quente, o 6258 do Xener, desce, mantém 3000 pés, o ajuste na 09, está livre da restrição de altitude na posição ITAP. Livre da posição da restrição ITAP, desce para 3000, no ajuste 1019, o Xener 6258. Então, 3152, desce, mantém o nível 050, o ajuste na 09. 050, tá 3152. É 5809, redução para 250 nós. 250 nós agora, 5809. Aproxima Salvador, Xanã 6258. Prossiga. Já mantemos dentro nós, mas estamos a 7 milhas e meia do tráfego à frente. Você quer que reduza mais? 1180 nós, suficiente. Vou reduzir para 180. Dono 606, se possível, manter a velocidade até o marcador externo. Sim, já mantemos, parece. Grata. Dona 606 Duna, completa aproximação, mantém a velocidade até o marcador externo e chame agora a torre 98 decimal 95. 895, vai chamar a torre, está tudo em pé. Obrigado, bom dia. Bom dia. Xanã 6258, desce, mantém 2000 pés, o ajuste na 09, reporta estabilizado, NLS de Ferreira, pista na 0. Desce para 2019, reportará estabilizado na NLS X-Ray da 10, Xanã 6258. Então, 3152, redução para 2109, desce, mantém 3000 pés, o ajuste na 09, está livre da restrição de altitude na posição e tá. 109, 69, só 3192. Oi, Salvador, posso passar no Simbra, que eu tenho checado, o time entrou no 09. Webjet 5809, redução para 2209. Correção 229. Gol na 643, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A230, o limite ao localizador. Direita para o A230, limite localizador, gol 643. Vete livre pouso, pista no zero, vento no 40 graus com 09 nós, o informa pista molhada aqui. Gente, pista molhada livre pouso, pista no zero, bom meio. Completa aproximação, torre 98 decimal 6, correção 11895. 1895, obrigado, boa noite. Igualmente. Então 3152, desce, mantém 2000 pés, o ajuste na 09, reporta estabilizado no NLS X-Ray da pista na zero. 2019 é ponto estabilizado na X-Ray, então 3152. Gono 643, desce, mantém 3000 pés, o ajuste na 09. 3000 pés com 10019, gol 643. Nome é 6258, boa noite, altímetro no 09. É o número 2 na aproximação, guardando pista livre. Número 2, aguardo pista livre, Xanel 6258. Webjet 5809, copiou o controle? Afirmativo, 020, limitado pelo lote. Baixando ainda para 5.019, confirmando? Desce, mantém 4.000 pés. O ajuste na 09, 5809 do Webjet. 5809, 4.019, limitado pelo lote. Copiado. Quatro três, redução para 1809. 2809, voo no 646. Voo 643 para o localizador, curva à esquerda para o A1-40. Reporta estabilizado no ILS. Esquerda para o A1-40, reportará estabilizado no ILS. Voo 643. Romero, na escuta, pista seca? Pista seca, né? Obrigado. Voo 606, na escuta? Flight com curva esquerda, voo Iduna. Desce para 2.000 pés, com 1809, o ajuste no 09 e reporta estabilizado. Proa de Iduna, desce a 2.019, camarada estabilizado, voo 645. Webjet 5809, redução para 1809. 1809, confirma essa proa. Mantenha essa proa, senhora, pode curvar à direita para interceptar. Reduza para 1809, Web 5809, desce para 3.000 pés. E nesta proa, intercepta. Essa proa não dá não, tem quase 90 graus. Eu preciso de uma proa menor para interceptar. Isso que eu estou lhe perguntando. Direita agora, proa 050. 050 reduzindo para 180, baixando para 3.000 pés com 1.019. Copiado 09. Voo 606, taxi teve Alfa Juliette, remota 1-2, pátio principal. Alfa Juliette, remota 1-2, voo 606. Completa aproximação, torre 9895. 895, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, está 3152, a passagem externa, baixada travada. Aproximação para 1-0. 2 horas, 5 milhas e meia, é um Boeing 738 da Gol, está com 1-7-0 noise ground speed. Inicie redução. Vai iniciar a redução agora, 5-8-0 noise, está agora no estabilizado. Ciente, aguarde transferência, web 5809. É 258, livrou. Chama 6258, boa noite, taxi via Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, 1-1, obrigado. Pista molhada até a marca de 1.000. Ok, livre pouso na 1-0-3-1-5-2. Voo 643. TAM 3891, boa noite, acione identificação, autorizado chegada bom, se desce mantém 4.000 pés, o ajuste no 09. TAM 643, complete aproximação, torre 9895. Torre 1895, boa noite. Boa noite, Salvador, gol no 794, informação chave, muito boa noite. Dona 794, boa noite, acena identificação, autorizado chegada a Mari, desce e mantém o nível 050, o ajuste no 09. 050, no 09, só se você presente para o Lidu, na oportunidade do Dona 794. Itap, da presente, Dona 714. Itap, muito obrigado. 809, complete aproximação, torre 9895. Webjet 5809, copiou o controle? Afirmativo, 1895, copiado, grato. Na torre, boa noite. Boa. Foi Salvador, muito boa noite, Web 5809, completamente estabilizado, está duas milhas de esperto, já configurado. Faz o trabalho. Tipo, o Mega 3 está na aproximação agora na pista livre, altímetro no 019. Torre, boa noite, é o gol 1643, está passando externo embaixo do trabalho. Baterino 52 no solo 48, à direita, 219 solo, boa noite. 219, obrigado. Tente, chegou no 643. Altímetro no 019, aguarde pista livre. Guardando pista livre, gol 643. 3152, boa noite, táxi AV Alfa Juliette, meia dúzia, o portão. Alfa Juliette, sou meia dúzia, 3152. Tem livre pouso, pista no zero, vento no 40 graus com 08 nós, forma pista molhada até a marca de 1000. Livre pouso, gol 643. Salvador, confirma o S5809, faz sobre a pista ou na aproximação? Na aproximação, aqui sobre a pista, apenas uma chuva muito leve, ok? Muito leve e tá molhada apenas até a marca de 1000. Imagino, copiado 09. No 643 no solo 51, à direita 219 solo, tá, boa noite. 219, boa noite. Salvador, boa noite, jogou no 643, livrou na segunda. Gol no 643, boa noite, táxi AV Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, gol no 643. Bom, 794 prossegue na descida para 2000 pés, o ajuste no 019 está livre das restrições na posição ITAP, reporte estabilizado no ILS, que se rei da pista no 0. 2000 no 019, reporte estabilizado X-Ray 794, certo? 5809, no solo 53, à direita, 219, solo, boa noite. Boa noite. Solo, Webjet, 5809, livrou. Objeto 5809, boa noite. Táxi via Alfa, Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, atento ao sinalizador, boa noite. 294, completa aproximação, torre na noite, decimal 95. 295 entregou no 194, boa noite. Boa. Trip 5344, good evening. Squawk identically, Irimari arrival, flying ETAP position, descend and maintain flight level 050, QNH 1019. Então, 3891, desce para 2000 pés, o ajuste no 099, reporta estabilizado no ILS, X-Ray da pista no 0. 2019, reporta estabilizado na pista 3291. Confirmando, no 794 tem livre pouso, não no 0. Livre pouso, pistão no 0, vento no 50 graus com 08 nós e formo pista molhada até a marca de 1000. Não vou no 794. Sim, então. Livre pouso, 1 no 0, pista molhada até a marca de 1000. No 794, gratuito.